consideração aos guerreiros. Aos sinceros no olhar, aos que tem um respeito de ponta a ponta mesmo, ó. Que é a aliança do rap, não pode quebrar. Se for pra somar, vagabundo é só chegar. Estilo cavernoso, junto com os guerreiros, sente o grave desse som, então vem daquele jeito. Falo na coerência e respeito aos irmãos que eu considero, admiro e tenho gratidão. Com exceção dos canalha, jaguara, que tentaram disparar com lucro aqui da azar e pego o beco sem vacilo, vixe. Na madrugada és um cara de sorte, pilantrou e não deu nada ultimamente, ó senhor. Tem sido assim, sobrevivência, a lei da selva. Não quero isso pra mim, eu procuro ser o certo. Em posição 1-2, sei que não é fácil, pro destino eu não dou boi. Sou bem mais de canto, na paz, sossegado. Mesmo porque eu não dou brecha pra safado. Respeito e consideração é fundamental. Caquejo são é louca, safadão. Que respeito e consideração é fundamental. Caquejo são é louca, safadão. Eu respeito um a um, sangue bom de ponta a ponta. Se o flagrante tá comigo, não esquenta, é de responsa. Aqui sujeito homem, pesadelo do sistema, admirado na quebra. Ideologia, esse é o lema, tô no retorno da favela. Estilo Batman, não sou super-herói, atitude imediata. Esquadrão cabuloso, agora tá pra rimar, abençoado por Jesus. Essa luz que me guia, que me dê proteção, muita paz e harmonia, consideração aos guerreiros. Honestidade no olhar, que seja sempre assim. Entre nós não desandar, vai saber que o futuro revela. Cumprimento ou mato praia. Que respeito e consideração é fundamental. Caque a junção é louca, safada. Passa mal. Que respeito e consideração é fundamental. Caque a junção é louca, safadão. Passa mal. Se for pra trincar bonito com os irmãos, não penso duas vezes. Aqui é pela amizade, sangue bom, não pelo interesse. Deixa eu escalpelar, deixa eu revocar. Já ouviu falar que em si valente? Então, essa é a sigla por vários cantos onde eu passo, graças a Deus, sou bem recebido. Aqui a atitude é louca, só o estilo que é de bandido. Até os motoqueiros aqui da área, esses dias estavam me bicando. Que é esse primo muito louco, 120 rasgando. Muita calma aí, guerreiro, que é só uma junção comemorando esse momento. Sem vacilação, tá rateando o seu estepô, rimando aí no verso, esse é o teu mal. Fica de nheco, nheco, que os vagabundos tão chapado e não tão entendendo. Diz que eu não sou do FV Corante, que os caras só rimam no veneno. Aí, deixa eu explicar, ocasião especial, FV está na fita se envolvendo um rap nacional. Que respeito e consideração é fundamental. Caque a junção é louca, safadão. Passa mal. Que respeito e consideração é fundamental. Caque a junção é louca, safadão. Passa mal. Nativo da favela, mais um preta mil exorcitando o preconceito. É meado de 2000, água benta e crucifix, cross, sanguessugas estão de fofoquinha, atrasando a própria vida. Diz com juro, boca mole, nego, é sem responsa. Eu não sou Tarzan, então não sou amigo da onça. Abaixa as armas, que agora é nossa vez. Passear com as grodelhas e que tal ficar de rei. Estilo Black Paul, eu lagiano, deu na vista. Polícia embaçou, puxaram minha ficha. Não dá nada, tô ligeiro, documento tá na mão. Cumprimento uns guerreiros, camisa da proteção. FV tá na boleia, aumenta, esse é o som. Que respeito e consideração é fundamental. Caque a junção é louca, safadão. Passa mal. Que respeito e consideração é fundamental. Caque a junção é louca, safadão. Passa mal.